Olha só minha bota, trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, toma, toma, vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, toma, toma, vai, toma rajadão. Vai tomar só rajadão.